Python. Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. De outubro de 2021, nosso programa de número 852, nós queremos que vocês compartilhem conosco, porque estamos aqui diretamente do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos, transmitindo amor, alegria e com muita sinceridade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar, pedindo licença a todos vocês, para levar assim um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E agradecendo o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia e Camel Filtros, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, Associação Maternal Espírita, o Grupo Espírita Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Júlia Nezu, né? E o tema que ela vai desenvolver conosco aqui hoje é sobre os movimentos espíritas, como nós podemos unir assim, mais os movimentos espíritas. Esse é o tema da nossa irmã Júlia hoje. Vocês podem participar conosco, fazer suas perguntas, fazer suas colocações através das nossas redes sociais, YouTube, também Facebook, também WhatsApp, que nós estamos ligadinhos aqui. Bom dia, Carlinhos. Carlinhos ou Rodrigo? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, bom dia, Rui, bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita, nossos queridos vivencianos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente está aqui com a Paula, com o Bruno aqui também participando, estão em treinamento aqui, né? Quem sabe aí, logo, logo vai ter mais um programa, né? Quem sabe não, né? Vai, né, Paula? Vai ter, né? Então é isso que a gente tem que jogar energia pro universo, né? logo mais vai ter um programa aí diário, né? Ou vai iniciar alguns dias, a gente ainda tá para definir. Mas vai ser o programa das três aí. Em breve as três vão estar aqui no, na Rádio Vivência Espírita aí, estreando mais um programa aí para levar aí luz, espiritualidade para todos os lares. Então, quem está participando com a gente, eu quero agradecer as web rádios que estão conectadas conosco. A gente tem aqui a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor, lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e a Rádio Portal da Luz de Dourados, também de Mato Grosso do Sul, participando aqui com a gente, né? Quem está conectados conosco é a TV Espaço Espírita, também de Barra Velha, então mandar um alô para os telespectadores, né, que estão assistindo a gente. No YouTube do Vivência Espírita, já está ligado aqui a Dora Pereira, Aparecida Rossi, a Cleide Bessa, Ana Cláudia Valentim aqui no Facebook. O pessoal do Recanto da Prece, Euripes Barçanulfo, que está conectado conosco. E também a TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista Bahia, que está transmitindo a gente ao vivo desde lá. A gente tem aqui também a Rádio Portal da Luz, está transmitindo a gente pelo YouTube. A gente quer agradecer pela transmissão. E eu estou aqui para confirmar com a Zélia, lá da NECC, né, que lá de Biel, Biene da Suíça, que está transmitindo. Só precisa confirmar se conseguiu ou não transmitir. E provavelmente a gente vai começar a transmitir lá para a Lituânia também, com a Nájila, lá da Espiritismas, também levando... Peraí. Quando for passar para a Lituânia, você avisa direito para mim me preparar melhor para poder eu conseguir falar, né? Oh, tem que falar o nome certo, Espiritismas Lituvoye. Ah, isso aí é moleza. Então eu preciso só da confirmação da Nádia e da Zélia lá se está dando tudo certo e a gente aí depois a gente anuncia. Legal, obrigado por você estar aqui presente com a gente. O pessoal aqui no YouTube que está conectado conosco, a gente tem aqui a Fabiola Pasolini, todo domingo está conosco, Daniel Assis lá de Goiânia, o Aécio César de Sete Lagoas, Gisele Lacerda de Taberá, Milton Baruel aqui do Paulo de Tarso, Claudete Souza, Adeli, Maria Bene, a Vera Parodi, a Irene lá do Espírito Santo, mandar um abração pro Gustavo que deve estar ouvindo a gente, o primo Zé que está se recuperando, a gente está torcendo aí, sempre orando por ele, está se recuperando cada vez mais. O João Ramalho, a Yolanda Garzon lá de Uberaba, a Maura Russo, a Deise de São Paulo, a Eli da Silva que está sempre conosco aqui também, a Valéria Pleizante. Como é que é, Carlinhos? Plezan? Valéria Plezan. Ah, sim. Ligado aqui conosco. A Jorge já está balançando a cabeça, porque para ele está escrito Valéria Plaisante, a Valéria Plaisante. É verdade. Para mim é Valéria Plaisante. Está escrito. Muito legal. E o Antônio Bessa, lá de Arauruama, o Antônio Bessa sempre ajudou a gente aqui, o Vinícius, professor Vinícius Lousada, de Porto Alegre, que é Poá, né, Jorge? Poá. Pode falar. Ah, então, legal. Mas não era só eu que não sabia, não. Um monte de gente não sabe que Poá é Porto Alegre. É. Esses dias eu tava... Mas o pessoal... importante é que o pessoal... porque não tem acento, né? Claro, aí eu concordo com você, em português. Olha só. Só para dar um abraço aqui também pro Irami, meu conterrâneo de Salvador. E também o Marcos Sugai, lá de Santos, que estão aqui no WhatsApp. Marcos Sugai também sempre tá com a gente. Legal. Então, agradecendo a todos vocês que estão presentes aí com a gente, lá no Recanto da Prece, Euris Barçanufo. A gente está sem... quem que é, Carlinhos? Dona Dina. Dona Dina está ligando para a gente aqui. Dona Dina ou seu Arnaldo, um dos dois. É. Então, a gente está sem telefonista, a gente está sem o nosso camisa 9, que mudou de cidade. Mas a gente pede para interagir aqui com a gente pelo Facebook, pelo Twitter, a gente vai passando. Lá no Recanto da Prece, quem está conosco é a Nésia Santos, o Pedro Souza, aqui também a Angélica Rodrigues, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Obrigado pela atenção aí de todos vocês. Minha mãe também mandou mensagem aqui, mas aí é marmelada, né? Não é marmelada não, Rodrigo. Audiência certa. Audiência certa. Exatamente. Né? Ela sempre está com a gente. Então já vou aproveitar e mandar um abraço pro meu avô, que deve estar ouvindo lá também, minha avó deve estar ouvindo, tá todo mundo ouvindo, minha esposa, meus filhos, tá a família inteira. Tá parecendo a Maguila, né? Isso, ele tem que fazer isso, né? Então tá bom, vamos lá, Carlinhos. Bom dia, família vivenciana, bom dia, Rodrigo, bom dia, Bruno, bom dia, Paula, bom dia, Jorge Reis, bom dia, Rui. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos fazer a leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 70. O abraço é uma grande aliança. O abraço nos dá força e exalta a confiança. O abraço é a luz que acende a esperança. O abraço é a fé e a magia que nos dá mais segurança. Que possamos, neste momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente e agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por esta oportunidade abençoada deste programa Vivência Espírita, que vem nos trazer mais um momento de aprendizados nesta manhã abençoada. Que possamos envolver a toda a família vivenciana e a nossa querida irmã Júlia Nezu, que vem nos falar hoje como podemos unir os movimentos espíritas aqui no Brasil. Que a paz e o Jesus envolva a Júlia Nezu para que possa transmitir tudo aquilo que preparou com amor e com carinho. Deus abençoe a todos e nós pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é como podemos unir os movimentos espíritas. E nós estamos aqui com a Júlia, eu não sei mais se é Júlia Nezu ou Júlia Nezu. Júlia, depois você tira essa dúvida para a gente, porque o Paulo, quando esteve aqui conosco, ele falou, olha, é Júlia Nezu. Foi ela que nos ensinou que é Júlia Nezu. Então, depois nós vamos falar sobre isso aí. A Júlia é advogada, é vice-presidente da USE do Estado de São Paulo, é presidente e fundadora do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo Carvalho. É fundadora da AGE, Associação Jurídica Espírita, é articulista de periódicos espírita, palestrante. E tem tempo ainda para... Ir para Bahamas. Está em Bahamas ainda, lá em Bahamas. E cuidar dos netos e dos filhos. Bom dia, Júlia. Que a paz do nosso mestre esteja conosco hoje e sempre. Bom dia. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu, obrigada pelo convite e esperamos que a nossa conversa de hoje seja proveitosa. E daí, é Júlia Nezu ou Júlia Nezu? Olha, nem Nezu, nem Nezu, é Nezu. Nezu, olha, tá vendo? Não, segundo o meu pai, é Nezu, né? É o ne, meio fechado. É. Mas no Brasil... é mais fácil, eu mesma, às vezes, eu me apresento e digo Nezu, porque aí a pessoa entende melhor do que falar Nezu. Quando eu falo Nezu, a pessoa pergunta, é com M ou com N? Não, mas o Paulo, quando esteve aqui conosco, ele falou, olha, é Júlia Nezu. Ele falou, poxa vida. É. Eu falei, mas a gente está sempre chamando a Júlia de Nezu. Ele falou, mas quem me falou que é Nezu foi a Júlia. Então tá aí. Você foi tirar a dúvida, ficou mais confuso ainda, viu, Júlia? E quem está aqui com a gente? Olha, eu aceito ser chamada qualquer coisa. De Nezu, Nezu ou de Nezu. Eu, às vezes, eu... Mas está ótimo. Nessa encarnação, né? Nessa encarnação. Quem está aqui com a gente é o Benedito Figueiredo. Ó. Benedito Figueiredo, Dr. Benedito Figueiredo, mandando um bom dia a todos, que possam aprender com a amiga Júlia Nezu, estudiosa da doutrina consoladora. Espiritismo é agir como o Espiritismo ensina, né? Sem atalhos. Mas, Júlia, como é que nós podemos unir os movimentos espíritas? Porque eu vi você dando uma entrevista e você estava justamente falando dos movimentos espíritas. Agora tem um movimento aí que a gente fica até meio assim preocupado, que é o movimento dos espíritas progressistas. O que que significa isso? Nós não somos progressistas? Pois é. Esse é um movimento... daqueles que são mais voltados, politicamente falando, para as ideias da esquerda, né? Então, eles se chamam de progressista. se é esse que você está se referindo, uhum, porque são dois progressistas. Tem um progressista que acham, que se denominam progressista ou livre pensadores, então é outra coisa. Tem aqueles que dentro da política se chamam de progressista. Esses que se chamam de progressista e que trabalham nessa vertente, né, são os companheiros de, que são, vamos dizer assim, são pessoas que nós temos muito contato, e eu acho que hoje nós vivemos um tempo bem mais de entendimento entre os pensamentos divergentes do que no passado, né? Então, creio que hoje a convivência está mais fraterna, mas que existem, porque eu acho que primeiro a gente precisava dizer o que é o movimento espírita, né? Então, a gente vai considerar aqui o movimento espírita como esse conjunto de atividades que nós realizamos no movimento espírita, nós pessoalmente, nós instituição espírita, centro espírita, nós federativas, nós especializadas, né? Então, todos nós juntos e pessoalmente, também individualmente, que nós somos espíritas, então realizamos atividades com o objetivo de estudar, de divulgar, né? E também de praticar a doutrina espírita. E para nós, né, que trabalhamos nessa vertente, são de acordo com a codificação de Allan Kardec. Então, e nós tentamos colocar tudo isso ao alcance, né, como diz o próprio Kardec, que o espiritismo deverá ser popularizado. À sua época, ele já dizia isso. Então, nós tentamos colocar esse conhecimento, esse estudo, e naturalmente ao alcance de, tentamos levar para toda parte. Mas essa atividade que nós chamamos de, né, de movimento espírita, que é um movimento composto por todas essas pessoas que eu me referi, existem naturalmente pensamentos diferentes entre nós. Existem aqueles que se chamam livre pensadores, existem aqueles que são os mais tradicionais, né? Normalmente as federativas, as instituições espíritas, de uma maneira em geral, são mais de pensamentos tradicionais, e também existem agora esses outros movimentos, né? Que se, dentro da própria doutrina espírita, do movimento espírita, a gente vê que está despontando também na questão política aqueles que se chamam progressistas e os que, embora nós sabemos que a doutrina espírita, ela deve ser apartidária, né? Não deixar, não é a política, porque todos nós fazemos política na nossa casa, nós temos eleição do conselho, a Assembleia Geral, a diretoria, então a gente não pode dizer que não fazemos política, fazemos política em casa, na sociedade, na casa espírita, em toda parte. Agora, a outra questão é a ser partidário, né? Isso nós procuramos e preservamos para que a casa espírita não faça política partidária. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, Rui, mas é o que nós estamos assim, podemos iniciar a nossa conversa. Júlia, assim, por cima, pelo menos você tem uma ideia de quantos movimentos espíritas nós temos no Brasil, assim, mais ou menos? Olha, eu considero o movimento espírita, por ser espírita, uhum, e por seguir a codificação de Allan Kardec, uhum, eu considero o movimento espírita como uno e único, mas o conjunto de todos. Uhum. Mas dentro desse movimento espírita, então nós temos espíritas, né, que se reúnem em associações, em entidades, que pensam e agem praticam o espiritismo um pouco diferente uns dos outros, né? Certo. Então, nós já tivemos muitas discussões do movimento espírita, aqueles que seguem o Rustang, outros que seguem outros espíritos. Aí nós temos aqueles que não consideram tanto a parte religiosa e diz que o espiritismo não tem essa vertente religiosa, mas é uma ciência, uma filosofia e uma moral. Então, essas são as discussões que nós temos, mas, olha, a bem da verdade, são discussões assim, que não vai atrapalhar o entendimento de todos nós que somos espíritas, né? Mas que essas discussões no passado eram muito mais acirradas do que nos dias de hoje. Então, hoje eu acho... Ô, Júlio, assim, isso é bom ou ruim, né? A gente ter muita gente, muitos... Porque uma vez eu lembro que perguntaram para o Chico sobre por que tem tantos assim, movimentos diferentes. Porque quando a gente fala de movimento espírita, seria o todo mesmo, a gente falar. Mas existe essas... Não é divisão também, mas existe esses pensamentos, assim, às vezes, diferentes. Um pensa de um jeito, outro de outro. Para deixar bem prático para... para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Por exemplo, chega numa casa, dá passe de um jeito, você chega em outro, dá de outro jeito, você chega em outro, dá de outro jeito. Aí um dá de curso, um dá curso de orientação mediúnica, outro dá curso de médios, né? Aí um demora 3 anos para dar um curso, outro demora 1 ano, outro demora 5 anos. Isso aí... Perguntaram isso assim para o Chico Xavier, ele falou, não, quanto mais movimento desse jeito tiver, melhor, pelo menos está divulgando a doutrina espírita. Isso que eu queria perguntar para você, é ruim ou bom ter muita gente assim? Olha, eu acho natural, acho muito natural, porque as pessoas não são iguais, né? Cada um tem um entendimento, cada um tem seus usos e costumes. Por exemplo, o espiritismo que nós praticamos no Brasil não é exatamente o espiritismo que vem sendo praticado na Europa, em outros países, porque cada qual tem que... O importante é que os princípios da doutrina espírita sejam entendidos igualmente em qualquer lugar, como disse o próprio Kardec. Ele bateu muito nessa tecla de todos seguirem os mesmos princípios, os fundamentos da doutrina espírita. Agora, a forma, né, ele disse assim, cada qual conforme os usos e costumes do local. Então, o espiritismo do Brasil é um espiritismo que tem um viés mais religioso, é um espiritismo que tem mais um viés que a gente pode chamar, entre aspas, evangélico, né? Eu digo entre aspas porque o evangelho, usar um espiritismo mais religioso ou evangélico também é doutrinário, né? Isso está tudo dentro da doutrina. Mas essa viés mais religiosa que nós temos no Brasil é característica mais do povo brasileiro, né? Característica daqueles que grande parte dos espíritas vieram das outras denominações religiosas e principalmente da Igreja Católica. Então, é natural que cada qual, dentro do espaço onde vive, acaba levando aquilo que são a prática que vinha exercendo muitas vezes na religião anterior, e no começo acaba levando um pouquinho, tentando fazer algum sincretismo religioso aí. Mas aí nós temos também o estudo da doutrina, por isso que é importante. E ao estudarmos a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, conhecendo aquilo que o codificador nos deixou, né, dentro dos livros que nós consideramos, pelo menos os livros da codificação, né, sem considerar a Revista Espírita, que é um material importante, sem considerar os outros livros de Kardec, que também são importantes, mas pelo menos os livros da codificação, né, que são os 5 livros, né, o Livro dos Espíritos, o segundo é o Livro dos Médiuns, o terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, o quarto livro é o Céu e Inferno, e o quinto livro, a Gênese. Então, esses são os livros da codificação. Então, se nós pautarmos, né, no estudo dos livros da codificação, nós vamos falar a mesma linguagem, mas as interpretações nem sempre são tão iguais assim. Mas eu acho que isso, a mim, não me incomoda de jeito nenhum. Eu penso que não poderia jamais ter um movimento único, sabe? Porque senão nós também não progredimos. Eu acho que a base do nosso progresso é exatamente sermos diferentes, porque nas diferenças nós aprendemos uns com os outros e crescemos. Então, não vejo nada como coisa ruim, não. E respeitar essas diferenças, né? Mas muita gente não respeita as diferenças, né? E a gente vê pelo radicalismo, né? Isso falando dos dois lados, né? Tanto esquerda quanto direita, né? A gente vê um radicalismo atacando as diferenças, né? Ao invés de respeitar as diferenças, né? E mesmo falo, por exemplo, pelas essas pessoas que se dizem progressistas, né? Que sempre valorizaram e respeitar as diferenças e diversidades, né? E respeitar a diversidade é respeitar também as consciências de outras pessoas que pensam de formas diferentes, né? Então é isso que eu acho que nós, espíritas, temos que estar no centro. No centro dos espíritas, né? no sentido de respeitar a consciência e o momento das pessoas, né? Que estão vivendo e entendendo que aquela é uma expressão da verdade, uma expressão da realidade. Mas isso é muito pessoal de cada um, né? Verdade. Não, pode falar, Júlio. Pode desculpa. Falar. Eu que estava interrompendo você. Pode falar. Não. A reclamação que a gente tem, por exemplo, aqui a gente do programa Vivência Espírita, nós já estamos aqui há 17 anos fazendo programa, e quando eu e o Rui tivemos a ideia de fazer o programa, o primeiro pacto que nós dois fizemos foi fazer um programa espírita, e não um programa de movimento espírita, e sejamos eu ou ele em qualquer um dos movimentos aí que existe, mas nós íamos fazer um programa para a doutrina espírita, sem conotação de movimento nenhum. Então, todo mundo aqui tem direito a falar, todo mundo tem direito a expressar suas ideias, a chegar e dizer como que funciona a casa dele, tudo isso aí. Agora, como é que fala? Não é mágoa, mas aquilo que a gente vê, assim, fica triste, é que muitos acabam querendo transformar aquele movimento que está pensando como se fosse time de futebol. Fala, não, o meu aqui é melhor do que o outro. Isso que a gente acha ruim, né? Porque eu sou espírito que baixa em tudo quanto é centro. Em tudo quanto é lugar eu vou e nunca me maltrataram em lugar nenhum. Todos os lugares que eu for sempre são pautados pela codificação espírita, embora sejam diferentes, mas a gente respeita onde a gente chega. Seja do Iapó, que é o Chuí dentro do Brasil, que é onde a gente conhece mais aqui, né? Que fora do Brasil eu não conheço a doutrina espírita, como funciona. Mas aqui não tem problema, desde que esteja seguindo a doutrina espírita. Agora, o errado é a gente ver gente querendo achar que centro espírita, essas coisas, o movimento espírita é igual ao time de futebol. Esse é meu, é o melhor e acabou. É verdade. Eu não sou radical, nunca fui. Uhum. Né? Eu acho que eu sempre tive facilidade de conviver com os diferentes, tanto que eu participo de muitas instituições, não só eu participo da... Eu fui da Federação Espírita do Estado de São Paulo muito tempo, né? Fui diretora lá, e depois eu fui para a USE. Estou na USE há quase 20 e tantos anos, quase 30 anos, mas eu sempre, nunca fui uma pessoa radical com nada. Então, eu acredito que a convivência deve vir pelas convergências e não ficar discutindo as divergências, né? Porque senão a gente não vai construir nada, né? E vamos ficar eternamente brigando. Agora, eu acho que nós temos que ter um denominador comum, e esse denominador comum são os livros da codificação. É o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Então, fora do Espiritismo codificado por Allan Kardec, pode ter outras denominações, mas aí não deveria chamar-se Espiritismo, né? Poderia chamar-se de espiritualismo. Quem segue outras cartilhas que não sejam as da codificação. Então, a única restrição que eu acho, né, que eu faria, embora eu respeite todas as denominações religiosas, também aqueles que pensam diferentes e se dizem espíritas, e a gente percebe que nem sempre são, deveria se chamar de espírita, porque não adotam os livros da codificação, né? Porque o Kardec criou o neologismo espiritismo e criou o neologismo espírita. Então, quem segue o espiritismo é espírita. E conforme o codificador criou esse neologismo, se nós nos intitularmos espíritas, então nós temos que conhecer e seguir os livros da codificação. Né? Então, essa é a lógica kardeciana, que é a lógica que era discutida pelo Herculano Pires, pelo Jorge Rizini, né? Que é a lógica também de muitos outros autores ainda encarnados, não vou citar todos eles, porque não tenho autorização para ficar citando, mas tem muitos companheiros aí, inclusive a UZI também, né? Nesse ponto a gente pode dizer que a UZI tenta preservar a coerência doutrinária, sempre baseada nos livros de Allan Kardec. Agora, para isso, não seria bem espiritismo, né? Mas nós respeitamos. Mas, Júlia, o próprio Kardec, ele já havia previsto, que ele dizia que as divergências no movimento espírita será mais do orgulho dos espíritas. Você concorda? Porque tem uns que são orgulhosos, porque estudam um pouquinho e já acham que sabe mais que os outros. Tem outros que trabalham mediunicamente, ele acha que o trabalho dele é o melhor. Quer dizer, então, isso aí é um orgulho que nós precisaríamos acabar com essas coisas, mostrar um espiritismo muito mais simples e mais pé no chão? Olha, é verdade. Eu acho que o que atrapalha a harmonia, a fraternidade, né, entre todos nós é exatamente o orgulho e o que aí entra a vaidade, né, que é o orgulho, e o egoísmo. São essas duas grandes chagas da humanidade que ainda habitam dentro de nós. Então, à medida que nós vamos reformulando o nosso interior, melhorando nesse aspecto, tornando-nos menos orgulhosos, menos vaidosos, menos egoístas, então vamos nos entendendo melhor também, né? Porque o movimento espírita sempre nós tivemos muitas discussões, principalmente no passado, havia dissensões enormes. Hoje, não que não tenha, porque nós, como nós já dissemos, né, somos diferentes, então nunca vamos ter todo mundo pensando igual, fazendo igual. Não, nem precisa fazer isso e nem é bom fazer isso. Entretanto, a questão é o desentendimento. Né? A questão é contrariar aquilo que o outro faz e, muitas vezes, perseguir por palavras e atos. Então, essas coisas aí que nós precisamos acabar com isso mesmo. Né? Mas não temos aquela guerra do passado, mas a gente tem as guerras de palavra. Você entra na rede social, você vê. Né? Mas Júlia, nós temos duas coisas aqui no Brasil que é muito, muito bonito. Uma é a língua portuguesa. Do Rio Grande do Sul até o Amazonas é a mesma. Tem os seus regionalismos, mas é a mesma. E outra coisa é a nossa doutrina, que em qualquer lugar que você for, a nossa doutrina é a mesma, tanto do Rio Grande do Sul até no Amazonas. O que confunde as pessoas são os movimentos. E nós precisamos entender que a doutrina ela tem que ser respeitada da forma que ela foi colocada através de Kardec. Isso não seria, não é uma virtude que nós temos, que nós não sabemos aproveitar essa virtude? Sim. O próprio codificador, na Revista Espírita, naquele projeto 1868, né, que nós encontramos também lá em Obras Póstumas, sim. Então ele deixa muito bem claro, ele diz que o movimento organizado, né, são as palavras que ele utiliza lá, os espíritas do mundo inteiro terão os princípios comuns, que vai, esses princípios comuns é que irão ligar os espíritas de toda parte, né, como espíritas que são, e que irá, vamos dizer assim, ter uma ligação, né, entre todos nós. Entretanto, ele diz que a aplicação desses princípios é que vai diferenciar conforme as regiões. Então, ele mesmo já sabia, né, que o Espiritismo não seria vivenciado, né, igualmente em todas as partes. Mas se já foi entendido em toda parte, e que nós falarmos a mesma linguagem quanto aos princípios fundamentais da doutrina, eu acho que já é um grande passo para que possamos ter um entendimento. E agora, com essa pandemia, Rui, nós quebramos barreiras. Então, hoje nós estamos vendo que os espíritos do exterior, de toda parte, estão muito mais próximos e falando uma linguagem mais próxima, né, no que se refere ao conteúdo da doutrina espírita, respeitando as diferenças de usos e costumes regionais, mas eu acho que hoje nós estamos mais próximos uns dos outros. Próximo passo é sermos mais tolerantes e mais fraternos e acabar com essa história, né, de divergência no movimento espírita. Vai demorar um pouco, viu? Porque há muitas pessoas que não conseguem, né, aceitar a verdade do outro. Sim. Então, peraí, Jorge. Bezerra de Menezes, em 1980, através do Chico Xavier, ele trouxe uma mensagem. Solidários seremos irmãos. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciado entre nós, continuaremos a procura do trabalho com que encontramos honrado pela divina providência. Então, esse 1980, Bezerra já transmitiu através do Chico essa mensagem. Sim, é verdade. O que eu queria perguntar, Júlia, agora, como nós falamos nessa mudança brusca que aconteceu agora com essa pandemia, já vai para um ano e tanto, a maioria das casas espíritas fecharam, mas também nós fomos para a internet, né, começamos a fazer tudo online, inclusive os trabalhos, né, os trabalhos que eu digo assim, as sessões evangélicas, a parte evangélica, a parte doutrinária, a parte do Evangelho segundo o Espiritismo. O que você pensa? Não foi muito uma cacetada, digamos assim, em todos nós que fazemos coisas diferentes? Falou, não adianta você querer fazer diferente, tem que ser, todo mundo tem que sair numa linha só. Porque na hora que nós fomos para a internet, não dá para você fazer aquelas coisas, às vezes, que fazia lá dentro da casa diferente. Todo mundo se dirigiu mais para convergiu para um ponto, certo? Que é transmitir o Evangelho de Jesus, ali que a doutrina espírita passa para a gente. Ali, eu acho que todos fizeram a mesma coisa. Quer dizer, mostrando, olha, não adianta lá você chegar lá, um querer dar um passo de um jeito, outro querer dar um passo do outro querer fazer aquilo, porque não é isso o Espiritismo. O Espiritismo tem que ser união mesmo, essa convergência que aconteceu agora na pandemia. Quando a gente voltar para casa, para as casas, quando todos voltarem, né? Será que a gente não tem que pensar diferente também? A pandemia serviu, inclusive, para que nós deixássemos de pensar que a casa espírita, né, sem a casa espírita, não tem espiritismo. Eu acho que nós aprendemos a fazer o espiritismo que independe das paredes da nossa casa espírita, do passe individual. A gente aprendeu que nós podemos fazer as vibrações e irradiações mentais, né, que é um passe à distância mental. Você pode fazer praticamente diversas coisas que nós fazemos de assistência espiritual dentro da nossa casa espírita, no atendimento individual. Nós podemos fazer isso à distância, inclusive, porque a união, né, é de pensamentos, de coração e pensamentos. Então, nós podemos direcionar a nossa vontade e realizarmos à distância aquilo que nós fazíamos na nossa casa espírita. Assim como os médiuns, que sempre aprenderam que aqueles que têm mediunidade ostensiva de psicofonia ou de, que trabalham nas mesas, né, ou nas sessões de desobsessão, que precisavam de estar sempre tendo esse contato, comunicação mediúnica, senão iria se desequilibrar e etc. Então, também aprenderam que nós podemos nos manter equilibrados, mantendo o nosso pensamento equilibrado e também vigiando, orando, né? Eu acho que essa oração em que nós fazemos em conjunto, que a Casa Espírita resolver usar o WhatsApp para fazer grupos, né, de oração, pela rede social também. Você entra no Facebook, Instagram, tá, as Casas Espíritas também estão fazendo oração, estão trabalhando em conjunto, né, mentalmente, os trabalhadores fazendo trabalhos à distância. Então, muitas lições daí nós vamos tirar, e eu acho que vamos nos tornar mais simples. Hoje, as casas espíritas vão simplificar também o jeito de trabalhar, e vamos aprender outras lições, né, que está lá em Kardec, mas nosso espiritismo, a nossa prática espírita, e principalmente a prática mediúnica, vem muito eivada ainda de misticismos, né? Então, também nós vamos mudar, ao meu ver, nesse ponto, e vamos aprender a trabalhar mais com o nosso pensamento e com os nossos sentimentos, com o nosso coração. Bacana, Júlia. Paulo, vamos para o intervalo, mas tocando uma música primeiro. A música que nós vamos colocar aqui é a música Doutrina de Luz, com o Carlinhos Conceição. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Apareceu o símbolo do Castelã. Revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia. De um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu. Raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito. Socorro divino, pois são chegados os tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos. E hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração. Exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos e hoje o cristão professa. Estamos aqui com a Júlia Nezu. E batendo um papo aí sobre os movimentos espíritas, unificação. E a gente tem perguntas aqui, né, Carlinhos? Quer fazer uma pergunta aí? Tem sim, Rodrigo. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou ler a primeira do Aécio César, que faz a seguinte pergunta para a Júlia. Existiriam algumas regras ou normas a serem seguidas para que os movimentos espíritas não venham a trazer enxertias nocivas para a doutrina espírita? Existe um órgão responsável para isso, Júlia? A enxertia, né, no movimento espírita, ela acontece desde o início do espiritismo. Agora, a USE, por exemplo, que é a federativa do estado de São Paulo, então, sempre primou em esclarecer para que essas enxertias, para que essas práticas não doutrinárias fossem sendo retiradas das casas espíritas. Conforme nós falamos no início, muitas casas espíritas, os seus dirigentes vieram de outras denominações religiosas e acabam trazendo, de uma certa maneira, os usos e costumes que tinham em outras religiões, e o nosso movimento acaba tendo alguma coisa assim, um tanto sincrética. E as federativas têm essa orientação de, nos seus estados, cada qual orientar as casas espíritas, dizendo o que é espiritismo e aquilo que não é o espiritismo. Mas não com aquela postura. A USE não tem a postura de ir à casa espírita, nem de chamar atenção e nem de interferir, mas ela vai realizando seminários, motivando para que hajam cursos, estudos, né, estudos em grupo, e ela vai capacitando o movimento espírita, porque em estudando a doutrina espírita, então, aos poucos, essas práticas não espíritas acabam sendo retiradas do nosso movimento. Tem ainda práticas não doutrinárias? Tem. Mas eu acho que no passado nós tínhamos outras práticas, né? As práticas não espíritas eram maiores do que de hoje. Mas não significa que não tenha. Nós temos ainda algumas práticas que não são consideradas doutrinárias, porque analisando essas práticas à luz da doutrina espírita, realmente nós percebemos que não tem nenhum conteúdo que podemos colocar como espiritismo, né? Então, mas é isso, Aércio, as federativas procuram, e principalmente eu posso falar pela USE, porque eu estou na direção da USE há mais de 20 anos, então, e nós trabalhamos muito para esclarecer, né? Não interferir, mas esclarecendo, aos poucos os dirigentes vão tomando consciência. Júlia, tem outra pergunta do Valdeci Braulio. Quando Kardec diz que precisamos seguir na direção do progresso científico, isso não significa que o progresso pode acontecer no aspecto filosófico da doutrina? Olha, a filosofia, né, é que é esse amor, a sabedoria, é a busca da verdade, e a doutrina espírita nos traz as respostas às nossas questões filosóficas, né, respondendo a razão de nós estarmos aqui, por que nós estamos, para onde nós vamos, etc. São aquelas perguntas clássicas, filosóficas, que a doutrina espírita nos responde. E assim como a ciência vai também evoluindo, à medida que nossa inteligência vai desenvolvendo, as nossas perguntas filosóficas e as nossas questões e aprofundamento filosófico também vai ampliando. Então, é natural que aquilo que eu perguntava há 500 anos atrás não é o que eu pergunto hoje. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que nós vamos amadurecendo, nós vamos conquistando conhecimento e, assim como a ciência vai também progredindo e nós vamos acompanhando a ciência, a parte filosófica também. Teve uma época que a filosofia se tornou extremamente materialista, ainda é, né, bastante materialista, mas a filosofia está, aos poucos, retornando ao primado do espírito, porque nós estamos nos espiritualizando e nós estamos crescendo no sentido de progresso moral. Né? Então, nesse sentido, eu acho que nós vamos progredindo tanto na ciência quanto na filosofia. Tudo bem? Em 1904, já houve uma reunião para criar as bases da organização espírita. Em 1949, houve o famoso Pacto Áureo. Em 1950, foi criado o Conselho Federativo Nacional. Isso baseado no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho de Humberto de Campos, era a orientação para ser seguida. E o que, que aconteceu com isso? Porque eu estava vendo uma entrevista com o Perri, ele estava dizendo do presidente do Godinho, ele estava dizendo que existe esse conselho, que uma vez por ano se reúne. Mas para fazer o quê, que esse conselho? Sim, todas as federativas se reúnem no mês de novembro, durante alguns dias, era na sede da Federação Espírita Brasileira, mas em virtude da pandemia, então nós estamos realizando as reuniões virtuais, mas continuamos fazendo essas reuniões. E também nós temos as comissões regionais, e nós pertencemos, nós que eu digo, a USE do Estado de São Paulo, pertence à Comissão Regional Sul, dos Estados do Sul. Então nós temos também reuniões constantemente com os Estados do Sul, e também com as outras federativas em conjunto em reuniões ordinárias e extraordinárias. O que nós fazemos é, todos nós em conjunto, nós temos um planejamento estratégico quinquenal, ou seja, a cada 5 anos, para que o Brasil todo, é um planejamento feito por todas as federativas em conjunto, justamente nessas reuniões, para que nós possamos direcionar o movimento espírita nos seus estados, portanto, no Brasil. Né? E temos projetos em comum, temos campanhas em comum, nós trabalhamos muitas ações em conjunto com o Conselho Federativo Nacional, que tem essa base, foi criada no ano de 1950, no famoso Pacto Áureo que você mencionou, e que esse Pacto Áureo, ainda existe. Nós, é claro que com o passar do tempo, depois de 1950 até os dias atuais, nós temos hoje, depois de 72 anos, acho que é isso, se não me engano, então, algumas adaptações foram feitas, né? Mas aí é uma controvérsia também, há algumas discussões com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque alguns espíritas não aceitam parte do que tem ali, outros aceitam na sua totalidade, mas eu sou sempre assim, pensando que as partes boas você pode aproveitar, né? E ali o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, mostra a responsabilidade nossa. Não é para nós nos tornarmos ufanistas achando que nós somos melhores do que outros países. Não, de jeito nenhum, muito ao contrário. O livro mostra a nossa responsabilidade perante o Evangelho, a implantação do Evangelho no coração das pessoas, através da difusão e da divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Então, nós temos essa reunião, sim, participamos, e hoje está tudo virtual. Agora estamos mais próximos uns dos outros, porque as reuniões não mais, não era como antigamente, você tinha que pegar um avião, tinha que ficar em hotel, tinha que ficar hospedado lá na Federação Espírita Brasileira, etc. Então facilitou bastante, mas eu acho que essa reunião anual, trocando experiências e incitando ações conjuntas, né, em nível de Brasil com todas as federativas, eu acho bastante importante e creio que o Espiritismo tem avançado bastante graças também às ações conjuntas realizadas pelo Conselho Federativo Nacional. Tem defeito? Tem. Nós temos discussões? Tem. Mas nós estamos crescendo todos nós juntos e realizando boas ações em favor do crescimento da doutrina espírita. Eu acho que isso é o mais importante, porque nós temos, é um país continental como o Brasil, né? Nós temos até não sei quem falou agora há pouco aí no programa, até nós temos os sotaques, nós temos os regionalismos, as pessoas do norte, sul, do nordeste, né? Nós temos as diferenças, mas sabe que hoje, graças a essa ação conjunta e essas reuniões e esse contato mais assíduo, né, através da internet e também pessoalmente nas reuniões, nós estamos realizando um trabalho muito bacana em termos de difusão da doutrina espírita. Eu me lembro que 40 anos atrás, eu sou de 40 anos atrás, hein? Eu comecei a frequentar o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira em 97. Quem me levou para lá foi o Antônio César Perry de Carvalho, porque ele era o presidente da USE, e ele me convidou para que eu fosse sua vice-presidente, segunda vice-presidente. O primeiro vice era o Balieiro e eu era a segunda vice-presidente. E aí, a partir de então, comecei a participar do movimento nacional também. E eu posso dizer que nós tivemos grandes progressos em termos de divulgação e difusão da doutrina espírita, né? Porque os estados do Sul sempre tivemos curso, desde 1950, o Edgar Armon, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu fui diretora da FESP durante muito tempo, fui diretora do ensino, nós fizemos, né, criamos diversos programas de curso de espiritismo, que até hoje eles utilizam, ainda era das nossas gestões. Então, eu penso que o Estado do Sul, nós sempre tivemos um espiritismo mais ativo do que em outros locais. Hoje a gente não tem mais essa diferença. Hoje, norte, nordeste, o Amazonas, com toda a dificuldade de locomoção no seu interior, que o pessoal às vezes tem que viajar o dia inteiro, né, nas barcas ou nos barcos, para fazer uma palestra ou eu levar um curso de espiritismo lá pelo interior do estado. Eu estive, por exemplo, no Pará. Nossa, para chegar lá no interior, onde havia um centro espírita que me convidou para fazer uma série de seminários para eles, nossa, eu tive que pegar um aviãozinho, sabe aquele aviãozinho teco-teco, né, de motorzinho, e que se der uma tempestade, naturalmente, acho que nem consegue sobrevoar, né? E chegando lá, tive que pegar aqueles barquinhos para andar nos rios que não acabavam mais, para chegar do outro lado, enfim. Então, com todas essas dificuldades que os nossos irmãos do Norte e Nordeste ainda têm, eu acho que o Espiritismo teve um avanço fantástico, e isso se dá quando nós damos as mãos e trabalhamos juntos. Então, eu sou muito a favor do trabalho em equipe, do trabalho conjunto, como diz o Kardec, né, o lema de Kardec, é solidariedade, tolerância e fraternidade. É a base do trabalho do movimento espírita. Eu gostaria de dar uma opinião, viu, Júlia? Eu acho que as reuniões presenciais, onde a fraternidade, a interatividade entre os seres, avança muito o carinho e o respeito um pelos outros. E através da mídia ficou muito frio. Você não tem mais aquele calor humano que existia antigamente nas reuniões. Mesmo porque, como o Jorge falava, ele viajava daqui para o Nordeste de avião, era um passeio, era um turismo, e ele sabia que ele ia lá fazer preleção, que ele ia fazer um trabalho abençoado, e era protegido dessa maneira. Virtualmente hoje, também somos protegidos, mas não existe aquele calor humano da acolhida, como havia antigamente, não é? É verdade, eu concordo com você. Eu acho que, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter reuniões presenciais. Eu creio que não vamos deixar o virtual, porque o virtual se tornou muito prático, né? Na USE também, nós fazemos isso, temos 1000 reuniões virtuais com o departamento, com os órgãos, com as casas espíritas, etc, etc. Mas a gente está sentindo uma falta muito grande das reuniões presenciais, de tomar um café junto, comer um bolo junto, né, tomar um chá junto, sabe? Abraçar uns aos outros. Eu acho que tudo isso, a mim, me faz muita falta, e nós reclamamos muito disso. Tanto que agora em dezembro, né, agora que está todo mundo quase vacinado, já estamos aí fazendo até o reforço da vacina. Eu não fiz o reforço ainda, mas eu preciso, acho que logo mais deve chegar aí para eu fazer o reforço também. E aí nós queremos fazer uma reunião presencial para nós nos revermos depois de um ano e tanto. Faz muita falta, viu? E tenho certeza que essa falta não é só minha, não é só sua, não. É de todo mundo. Nós estamos querendo nos encontrar mesmo, conversar de perto, olhando olho no olho, porque nós ficamos todo mundo na telinha, na janelinha, todo mundo olhando para frente, não é? Você não está olhando um para os outros. Sim, verdade. O Daniel Rosa de Assis, ô Júlia, tem uma pergunta para você. Segundo Fenelon, no Livro dos Médiuns, o movimento espírita não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem que a todos podem fazer, não sendo menos amigos por não habitarem a mesma casa? Quer que eu refaça a pergunta? Quero. Quero, sim. Segundo Fenelon, no Livro dos Médiuns, o movimento espírita não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem, a que todos podem fazer, não sendo menos amigos por não habitarem a mesma casa? É, claro, o Fenelon tem toda a razão. Nós não podemos ter rivalidades, muito ao contrário, né? Rivalidade só se for para disputar para fazer o bem, né? Eu acho que tem toda a razão. Vamos chegar lá. Agora, o esforço é de cada um de nós. Eu acho que, se nós nos esforçarmos, por isso que a doutrina espírita fala tanto na reformulação interior, né? Santo Agostinho ensina até, dá até uma formulazinha para que a gente possa fazer a nossa reformulação interior através do autoconhecimento, melhorar cada vez mais, né? É, elevar-nos moralmente, exatamente para acabar com essas rivalidades todas. Eu acho que o movimento espírita precisa, e está na hora, mais do que hora passada já, de aprender, dar as mãos, sair das quatro paredes da sua casa espírita. Teve que sair por causa da pandemia, né? Mas aos poucos vamos voltar à nossa casa, mas que as paredes não sejam impedimento para isolar-se, né? Porque há muitas casas, muitos dirigentes que são isolacionistas, ou seja, o que importa é o que faz dentro da própria casa e não se importa com o que acontece nas outras casas. E, muitas vezes, uma casa que está em melhores condições pode apoiar, ajudar a outras casas que estão necessitando de ajuda. É, muitas vezes, tem cursos que não têm palestrantes, expositores ou monitores suficientes para montar um curso, pode fazer ali uma parceria com diversas casas da região e montar um curso comum para todo mundo, para aproveitar aqueles que são os monitores daquela região, né? Trabalhar juntamente com outras casas. Eu acho que tudo isso nós precisaríamos fazer mais, né? Sair um pouquinho dessa ideia de que a minha casa é a minha casa, né? Naquele sentido possessivo, mas de que nós somos trabalhadores do Cristo, e que o trabalhador do Cristo não tem barreiras, não precisa ter barreira, mas que a gente pode fazer muitas coisas em conjunto. Juntos podemos fazer muito mais. É o nosso lema lá da UZI. Mas, o Júlia, o que você poderia falar a respeito do GEP, o Grupo Espírita Paulista, que foi criado há questão de um ano e meio atrás, para fazer a unificação da Aliança Espírita, Federação Espírita e UZI? Você, sim, poderia falar alguma coisa para a gente? Eu posso falar, eu faço parte, né, do GEP, e eu fiquei muito feliz com essa iniciativa. Foi na gestão do Orlando Aparecido, José Orlando, que aí é de São José dos Campos, né? E ele acabou a gestão dele agora no mês de junho, mas até o mês de junho ele foi o nosso presidente, e foi dentro da gestão dele. E eu faço parte desse grupo do GEP, eu fui da federação e sou da UZI, então fiquei muito feliz com essa aproximação. Tem pensamentos diferenciados e trabalhos que até de forma diferenciada entre a Aliança UZI e Federação FESP. Entretanto, é aquilo que nós falamos. Eu acho que podemos trabalhar juntos pelas convergências. A gente não precisa ficar discutindo, aí brigando por causa de diferenças. As diferenças a gente deve respeitar e trabalhar pelas convergências, dar as mãos. E eu estou muito feliz de participar deste grupo. Hoje, a UZI, a nossa presidente, eu estou como primeira vice, e a nossa presidente é a Rosana Amado Gaspar, que é companheira nossa, que durante, nossa, mais de décadas está ali na diretoria junto conosco, né? Ela trabalhou como na diretoria nas minhas duas gestões, quando eu fui presidente da UZI, também na gestão do Orlando, na gestão do Balieiro também, nós trabalhávamos juntas. Então, é uma pessoa que conhece muito bem a UZI, tem um espírito uziano, e hoje ela está à frente. Então, nós estamos também no GEP, que é o Grupo Espírita Paulista, e realizamos eventos conjuntos e temos reuniões todas as sextas-feiras de manhã. Nós temos reunião. Então, nessas reuniões, nós não só procuramos realizar, né, as nossas ações, promover os eventos conjuntos, mas trocamos muitas ideias, filosofamos também, enfim, e cultivamos a nossa amizade. Então, eu creio que é um belo exemplo, né, uma boa demonstração de que os diferentes podem andar juntos e se gostarem, se respeitarem e se amarem. Júlia, eu queria, dentro dessa colocação sua aí do JEP agora, eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta que me tem em mim a vida toda, né? Um questionamento. E agora que está tendo essa união, digamos assim, essas reuniões, o que eu vejo, assim, por exemplo, dentro de um grupo desse, deveria haver assim, fazer um tipo de acordo entre os trabalhadores, por exemplo. Como que... Porque eu vou dar o exemplo já que acontece. Então, hoje eu frequento uma casa da Aliança Espírita Evangélica. Aí vem uma pessoa lá de São Paulo ou de outro lugar e chega e começa a frequentar lá, aqui, a Casa da Aliança. Essa pessoa já fez todos os cursos que tem lá na USE, todos os cursos ela fez, ela já era trabalhadora lá e tudo. Aí ela vem para a nossa casa. Aí ela fala que ela quer trabalhar, a gente fala assim, não, você não pode trabalhar porque você tem que fazer todos os cursos daqui. Isso eu acho uma incoerência, ou claro, pode ser até que fosse assim, ó, você não pode fazer todas as coisas, mas isso você já pode fazer. Pô, não é possível que uma pessoa que trabalha dentro de uma câmara mediúnica, em qualquer movimento, em qualquer lugar, que já tenha feito, estudado a doutrina, já tenha tudo, ela não possa trabalhar em outra casa só porque é de outro movimento. Então, quando une, do jeito que vocês estão falando, está existindo essas conversas assim, pessoal, vamos fazer, olha, a pessoa que já fez esses cursos, ela vai chegar lá e ela pode trabalhar, ou ela pode fazer isso. Está tendo essas conversas, esses acordos assim, não? Ainda não. Uhum. Ainda não está tendo essa conversa, mas eu creio que hoje, com a união dessas três casas, as próprias casas que são associadas à USE ou que são coligadas à FESP ou à Aliança estão mais acessíveis em relação a trabalhadores que vêm de uma outra casa, né? Eu percebo isso aqui na cidade de São Paulo, porque teve uma época que na FESP havia um dispositivo estatutário que proibia das casas espíritas que eram coligadas à FESP de participarem de outros movimentos, né? Hoje não tem mais isso. A FESP tirou isso. A USE nunca teve isso. E a Aliança também não tem. Então, hoje, está muito mais confortável para que as casas espíritas participem das atividades da USE, participem das atividades da Aliança, ou que participem das atividades da FESP, né? Uma de cada vez ou simultaneamente, não tem problema mais, né? Porque a USE nunca proibiu, nunca se incomodou de uma casa espírita participar dela e participar de outras entidades, né? Então, agora, quanto a isso que você falou, de um trabalhador que fez o curso numa instituição valer para outra instituição, aí vai depender muito também da casa espírita, né? Depende do que a casa espírita normatizou para ela. Agora, o que a gente pode fazer é isso que nós estamos influenciando, mostrando a nossa união, nosso trabalho conjunto. Então, eu acho que isso já está servindo para abrir um pouco mais as portas do entendimento das casas espíritas. Agora, as federativas, a USE em especial, ela não interfere na gestão da casa espírita. Se a casa espírita tem um regulamento dizendo que quem vai trabalhar aqui na nossa trabalho mediúnico precisa ter pelo menos feito o curso da casa, é uma norma particular daquela casa, né? Então, mas é normal quando um trabalhador chega de uma outra casa, que fez curso e fez todo o seu aprendizado numa casa, chega numa outra que tem um outro programa de estudo, né? Então, eu acho até natural fazer uma adaptação. Agora, mandar começar tudo de novo, eu acho um exagero muito grande, porque uma pessoa vai perder tempo, vai estudar 5 anos de novo, porque você faz uns 4, 5 anos de estudo, né? Em qualquer instituição, você faz o curso básico, você faz educação mediúnica, aí você faz o aprendiz, o evangelho, ou o equivalente, se for o programa da FEB, é o EAD, né? Ou então do alguns programas que temos, aliás, temos muito no Movimento Espírita Paulista, programas diferentes. Então, uma adaptação acho razoável.

posso dizer que os ensinamentos de Jesus, né, iluminam a nossa vida, nos conduzem ao caminho certo da nossa evolução moral. Eu acho que as palavras de Jesus, né, como disse essa leitura que foi feita, é uma luz acesa para iluminar o nosso mundo que ainda se encontra nas trevas da ignorância, nas trevas ainda dos apegos das coisas excessivamente materiais, o apego ao egoísmo, apego ao orgulho, à vaidade, e justamente a mensagem de Jesus, os ensinamentos que ele nos trouxe, é justamente essa luz a iluminar-nos para que possamos enxergar melhor. E conforme também eu aprendo e aprendi e continuo aprendendo com Jesus, né, a sua doutrina é uma doutrina de amor, de consolação, é uma doutrina de esperança, é uma doutrina que balsamiza os corações dos que sofrem, é uma doutrina que nos mostra lá na frente a luz maior, dizendo que a nossa vida continua e que nós podemos reconduzir novos caminhos para aquele que errou, para aquele que passa pelos sofrimentos da nossa vida. Que nós também refletimos para que sejamos os trabalhadores de Jesus, trabalhadores humildes, trabalhadores que tenham tolerância para com as deficiências alheias, que tenhamos tolerância também ainda com aqueles que não conseguiram enxergar a luz do Cristo, que sejamos nós os reflexos da luz ensinada pelo Cristo e também o reflexo dos seus ensinamentos para ajudarmos nessa tarefa de iluminar a Terra, né? Que sejamos cada um de nós esta candeia, conforme Jesus nos ensinou, né? E que a vitória do bem sobre a face da Terra venha, que a vitória sobre a face da Terra seja breve, porque nós já estamos num mundo de transição, nós estamos mudando de faixa, né, do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, e é muito importante que nós possamos aprender com Jesus, né, a palavra de Jesus, com seus ensinamentos, ouvir o seu convite, conforme nos disse Jesus, aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouça, porque ele já nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. Nós não nos esqueçamos de que Jesus nos transformou os mandamentos do decálogo em um só mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o lema nosso da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Então, esse lema é exatamente esse amor deixado por Jesus, ensinado por Jesus. É o amor ensinado e demonstrado por Jesus, que é justamente de termos a benevolência para com todos, de termos a indulgência com as faltas alheias e termos também o perdão das ofensas. É isso? Obrigado, Júlia. Muito legal, viu? Nós vamos encerrar o nosso momento de Gavali aí, viu, eu, Bruno? E em seguida a gente já entra também com a... Num oferecimento de Gigavali Atacado, o depósito de seu depósito... Não tem problema, podia ter deixado, né? Nós vamos encerrar o nosso momento de Gavali, depois a gente já entra aí com a vinhetinha da música para a gente ir para o nosso intervalo também. A música será Luz do Mundo, com o Clube de Arte. Num oferecimento de Gigavali Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Momento musical. Jesus, Jesus. Programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com a nossa querida amiga Júlia Neso, advogada, vice-presidente da USE do Estado de São Paulo, presidente da e fundadora do Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho, fundadora da AGE São Paulo, articulista de periódicos espírita e palestrante. Tem mais alguma coisa que você faz? Jura que não está aqui, né? Que não está aqui no seu currículo. É de admirar a sua boa vontade com a doutrina, porque eu a conheço já há muitos anos, sempre batalhadora. E como é que ficou aquilo que você fazia contra o aborto? Continua ainda? Sim, continuo fazendo as palestras, participei durante muito tempo do Brasil Sem Aborto, né? E eu faço campanha contra o aborto desde a época da federação, há 40 anos atrás que eu venho fazendo isso. Então, é sempre muito importante continuar essa campanha, né, contra o aborto, a favor da vida, porque todas as vezes que muda o governo, a gente fica com medo que entre novamente na pauta a descriminalização do aborto, né? E se isso acontecer, vai ser muito ruim para, vamos dizer assim, não só para as mulheres, também para a sociedade, e a gente sabe que espiritualmente isso seria um problema bastante grande para todos nós. Precisa tomar cuidado para não ser um jabuti essa lei a favor do aborto, né? Porque o jabuti, quando o pessoal fala em jabuti, viu, Jorge? É embutir em alguns projetos a lei. Vocês estão atentos a isso? Porque parece que já quiseram fazer, né? Sim, nós acompanhamos, sim. Estamos sempre... E nós temos lá no Senado, no Congresso Nacional, o senador Girão. Ele é defensor da vida e ele está sempre muito atento a tudo que acontece lá, e ele também nos traz o conhecimento se houver algum perigo para tomarmos providências, né, junto à população, junto ao movimento espírita e tudo mais. Então, mas tem outras entidades, a Associação Médico Espírita também faz um trabalho belíssimo, né, a associação... A grande parte foi fundada pela doutora Marlene Nobre e ela deixou uma semente muito boa de defesa da vida nos corações daqueles que seguem a Associação Médico Espírita do Brasil e do mundo, porque a Associação Médico Espírita está hoje no Brasil e no mundo. Então, tem aí companheiros valorosos, AGE também, a Associação Jurídico Espírita do Brasil, e do Estado de São Paulo e de outros estados também, nós estamos sempre muito atentos à legislação e a tudo que acontece nesse sentido também. Porque nós fizemos aqui várias campanhas, inclusive o senhor Amaral, que era o responsável pela campanha, viu, Jorge? O senhor Amaral, nós fizemos muito abaixo-assinado e mandamos para vocês, acho que há uns 20 anos atrás, né, nós fizemos essa campanha. Mais de 20 anos atrás, nós fizemos uma campanha na FESP, conseguimos mais de 50 mil assinaturas na época, com nome, RG e tudo, e nós mandamos isso para o Congresso Nacional. Nós tivemos um portador, participou lá de uma das sessões e fez uma entrega oficial dos espíritas do Estado de São Paulo, né? Então, são algumas ações que mostram, né, que estamos atuando, agindo, e o pessoal lá, né, os abortistas, sobretudo, aqueles que querem a descriminalização do aborto, tornar o aborto livre até os 9 meses de gravidez, é uma coisa assim absurda. Então, eles precisam ver que a sociedade se mobiliza. E foi um início, né, do que nós fizemos na época. E hoje nós temos muitas instituições trabalhando juntos, então está mais fácil hoje de atuarmos contra o aborto. A primeira vez, Júlia, a primeira vez que você veio no nosso programa, que foi, você veio fazer uma palestra aqui em São José dos Campos sobre isso, e você foi no nosso programa para falar sobre isso mesmo também. Foi a primeira vez que você esteve conosco, foi falando, quando nós conhecemos você, né? Foi na palestra, né, que você fez lá no Célio Lemos, lá na obra social. Na obra social Célio Lemos, e depois você veio no nosso programa no domingo de manhã, né, falando sobre isso. Que era lá na Bandeirante, né? Não sei se era na Bandeirante, se era na Piratininga. Era na Bandeirante. Então, você vê? Deixa eu aproveitar. Era na Bandeirante. Eu falei, nossa. A Jéssica queria fazer uma pergunta. Queria não. Eu quero falar, aproveitando esse assunto, Júlia, porque o meu sonho é que a gente realmente tenha mais oportunidade do Espiritismo ser difundido mesmo, porque nessa importância da reencarnação. Porque quando a gente fala do não ao aborto, eu sou mãe adotiva. E eu sempre penso que se a gente tivesse mulheres que não desejam aquela gravidez de alguma forma, né, que optam por não ter, se a gente tivesse um processo mais claro e mais tranquilo de entrega dessas crianças e tudo mais, a gente teria mais pessoas que poderiam fazer com que essas... Tudo bem que existe uma linha do Espiritismo que até fala que talvez o ideal é que aquela criança que veio é para aquela família, mas mais importante é que ela pelo menos tenha o direito de vir. E isso seria também uma causa muito legal na nossa área, e a gente fala muito sobre isso, né? Da importância de que pelo menos essa criança tenha o direito de vir para a encarnação, ainda que ela vá ficar com uma outra família. Né? Então, só queria fazer esse adendo também. Paula... É importante, sim. Eu acho que está certo, né, que a criança vem com uma destinação, mas principalmente no aborto por estupro, que a legislação permite que se faça o aborto, se a mulher, o movimento espírita auxilia, inclusive a mãe, dando todo o respaldo e dando orientação e ajudando com enxoval e tudo mais, se ela resolver ter a criança, e mesmo que ela entregue a criança para ser adotada. Porque isso não é crime. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo também. Por isso, Júlia, quando a gente lembra da roda, né, que existia antigamente, a gente acha que é uma coisa super atrasada. Olha, a mulher tinha filho, chegava lá na roda, no convento, colocava na roda, né, a freira lá de dentro girava e pegava a criança. Era uma coisa super atrasada. Eu acho que era muito mais adiantado do que é hoje, sinceramente. Eu sou a favor da roda ainda, né? Então, a roda foi mais na época da escravidão e pós-escravidão, né? Então, quando a lei do ventre livre foi promulgada, as escravas tinham que abandonar os seus filhos que já estavam livres. Então, nem todos os donos, né, dos escravos permitiam que os filhos ficassem com eles, já que os filhos já eram livres. Então, aí surgiu essa roda. E durante muito tempo a roda da Santa Casa de Misericórdia funcionava aqui em São Paulo. Não sei se no interior também tinha outras rodas, mas em São Paulo tinha essa roda. E até hoje, quando eu faço a palestra, eu mostro lá uma fotografia com a janelinha, com a roda, né, que girava. E quem trabalhou muito a favor, né, de ajudar as crianças... Não só as freiras que recebiam as crianças na roda, né, da Santa Casa de Misericórdia. Para quem não sabe o que é a roda, é o seguinte, era uma janela que girava. Então, a mãe que ia abandonar a criança, né, colocava a criança na roda, fechava a janelinha, e aí ela tocava a campainha. E aí vinha a freira da Santa Casa de Misericórdia, já sabia que tinha uma criança abandonada, ela virava e abria a janela do outro lado, né, para pegar a criança. Então isso ficou conhecido como roda da Santa Casa de Misericórdia, não é isso? Isso, e você vê, se a gente for ver, foi uma ideia muito boa, uma ideia, digamos assim, religiosa, né? Quer dizer, foi um bem que a religião fez para essa situação. Foi. Né? Como eu fiquei muito feliz agora também de ver você falar que esse apoio que vocês dão, no caso da mulher ser violentada e quiser ter a criança, apoiar tudo até ela e dar o direito dela entregar. Isso que aí é isso que seria interessante também, né? Porque, Júlia, falando disso, não tem um contrassenso assim na adoção no Brasil, porque está cheio de mãe querendo adotar e não consegue adotar de jeito nenhum, e cheio de criança lá nos lugares aí, entupetada de criança, e a criança não é adotada. Então, existe uma coisa assim, uma incoerência que eu não consigo. Eu conheço um monte de mulheres que querem adotar uma criança e não conseguem adotar a criança. Aí você vai nos orfanatos desse lugar, está cheio de criança lá. Mas, o Jorge, nós estamos batalhando junto com a Sandra lá de Jacareí para trazer para São José, para oficializar aqui o Alegra, que é justamente uma associação para as pessoas adotar. Hoje existe quem quer adotar. Ele praticamente é no Brasil todo, tem um cadastro geral. Mas o grande problema que eu estava conversando com a Sandra é justamente a rejeição. A pessoa pega a criança e a criança não se acostuma, devolve. Então isso aí é um grande problema que talvez as pessoas precisam conhecer. Porque adotar uma criança não é adotar um cachorrinho nem nada, quer dizer, adotar um ser humano. Então precisa ter muita boa vontade, muito carinho para fazer essa adoção. E nós estamos lá na Câmara fazendo o projeto para trazer aqui para São José como utilidade pública o Alegra, que é justamente uma associação dos adotantes. Mas, Júlia, então esse é um trabalho que a Paula também esteve fazendo, faz palestra também a esse respeito de adoção. Então, eu acho importante, sim. A legislação hoje facilita a adoção, né? No passado era bem pior, para adotar era uma burocracia muito maior do que a burocracia de hoje. Agora, o que acontece também de sobrar tantas crianças nos orfanatos e nos locais, né, é que as pessoas ficam escolhendo as crianças. Então, elas querem adotar criança ainda recém-nascida, as crianças, às vezes, têm essa questão da etnia, as crianças negras têm dificuldade de serem adotadas, não tanto quanto no passado. Hoje as pessoas não estão tendo tanta discriminação, mas eu acho que a legislação melhorou, mas ainda assim tem essas dificuldades todas. Mas tem um cadastro nacional hoje para quem quiser adotar, e tem gente do exterior também que entra nesse cadastro para adoção no Brasil, né? No passado era mais difícil. Hoje, a não ser que fosse debaixo do pano, como muitos faziam, né? Mas hoje também há uma certa facilidade para que as pessoas do exterior possam adotar as crianças aqui no Brasil. Bacana. Rodrigo, quer falar alguma coisa, Paulo? Não, eu já estou botando aqui como tema para a gente trabalhar esse tema depois. Deixa eu até colocar aqui a pessoa que está aqui na câmera. Mas eu até anotei aqui para ser tema de um outro programa falando sobre isso, na luz até da espiritualidade, enfim. Você viu? Isso, uma co-produtora legal. Aqui de tema. E você que a gente vai ficando aqui. Tem dois, eu tenho duas crianças adotivas, dois irmãos. E eu entendo quando a gente fala isso, né? Já é muito mais aberto do que antigamente, mas a gente vê muito preconceito ainda com relação à mãe que quer entregar o filho. Isso não é socialmente ainda aceito muito. É falado que é claro, que é possível. Mas na prática isso não acontece na muito. Na prática. E uma outra coisa que eu acho que é o grande desafio do Brasil é a gente tem um vínculo muito grande com a questão da filiação biológica. E a gente que é espírita sabe que isso tem realmente um peso importante no processo reencarnatório. Mas as leis que existem no Brasil que acabam fomentando essa coisa da criança ficar lá 2, 3, 5 anos, porque por lei seriam só 2 anos no processo de adoção, e a criança ficar num abrigo esperando a família dela se reestruturar para poder ficar com ela. E isso é que não acontece. Né? Então a criança fica 5, 6, 7 anos esperando. Então ela tinha 2, e aí ela tendo 2, ela teria milhares de pretendentes. Mas aí, depois de 8, 9, 10 anos, é mais difícil. E é por isso que a gente trabalha com a Sandra lá no grupo de adoção, com as buscas que a gente chama de buscas ativas. né, para conseguir encontrar famílias. E eu nunca esqueço, viu, Paula, quando você estava no nosso programa, falou, olha, deixa eu ir correndo, porque hoje eu vou receber. É. Vai nascer o meu filho. É. Que era... E ela já era grandinha. Ela tinha 4 anos. Velha tinha 4 e o pequenininho tinha 2. Hoje ela fez, acabou de fazer 9 e ele já está com 6. Vai fazer 7. Você vê, Jorge? Vai fazer 5 anos já. Lembro. Bastante, lembro, né? Lembro quando eles chegaram, no primeiro ano que eles chegaram, eu lembro. Né? Muito legal. Rodrigo, a gente precisa encerrar, ó, porque o bicho está pegando aqui agora. 9h57, está cheio de perguntas e a gente já vai falar, pedir desculpa aí para os nossos internautas. Fala, Calinho. Eu só queria fazer uma colocação para a Júlia. Quando o Rui falou em rejeição do casal pela criança, as pessoas hoje pegam filho adotivo... E não tem noção de que dentro desse corpo físico existe um espírito com vícios e defeitos a serem trabalhados na caminhada. Então, quando começam a ver os problemas que a criança se manifesta pela rejeição, eles se sentem obrigados a devolver a criança. Não aprendem espiritualmente a trabalhar esse crescimento espiritual e evolutivo desse ser que eles estão adotando. Não é, Júlia? É verdade. Eu acho que se tivessem consciência da reencarnação, tivesse consciência de que aquela criança pode estar voltando por meios não de concepção, né, do casal, mas vindo por outros meios, eu acho que, não, que os pais teriam mais paciência com aquela criança aprenderia a amar aquela criança, mesmo não sendo do jeito que gostaria que fosse. Né? Então, no orfanato espírita, eu acho que dá para a gente conversar com os candidatos a pais, explicar como que funciona a reencarnação e tudo mais. Agora, nos órgãos governamentais ou não religiosos, aí já é mais difícil de você conversar e ensinar sobre os aspectos da reencarnação e da programação reencarnatória para os candidatos a pais, né? Então, mas, pelo menos, dentro do espiritismo, a gente pode fazer isso, esclarecer, explicar a dose de paciência que os pais precisam de ter. Tem o reencontro né, nessa vida de amores do passado, né, amores, entre aspas, que pode não ser amores no sentido afetivo, mas de reajustes, né, de pessoas com quem tivemos relacionamento no passado. Então, a doutrina espírita facilitaria muito com as suas explicações. Mas é que a gente não pode misturar, né, as explicações religiosas quando estamos lidando com grupos não espíritas, né? A gente tem que respeitar. Vamos para os nossos aniversariantes dessa semana. Então, começando aqui com Oswaldo. Rui, faz tempo que a gente não vê o Oswaldo, né? O Oswaldo que participava com a gente do programa Vivência Espírita, lembra? Ah, mas não é... Oswaldo. Oswaldo Mendonça. É, Oswaldo Mendonça, um grande abraço para o Oswaldo. Ele está fazendo aniversário ontem, né? Que foi dia 16, né? Dia 17. Hoje é 17. Então, dia 16. Quem faz aniversário dia 18 é a Maria Regina Azevedo Luz, lá do Paulo de Tarso. Dia 19, quem faz aniversário é 8 anos de falecimento do Dodô, né? Então, é um aniversário, mas é um aniversário de falecimento. Meu Deus, como o tempo passa rápido, né, Rui? 8 anos já, né? Que o Dodô partiu. Parece que a gente tá ficando mais velho, mais rápido ainda, porque as coisas parecem tão rápido, né? Outro dia o Dodô tava aí com a gente e agora o Dodô já faz 8, já tá veterano lá no plano espiritual já, né? Mas tá sempre junto com a gente. Ah, com certeza. Sempre tá dando os recadinhos dele. O Dodô sempre tá aqui. No lado espiritual, sempre tá aqui com a gente. Uhum. Ele é um espírito de peso que nós temos nos ajudando, né? É verdade. Bota peso nisso. dia 19, então, Dodô. Dia 22, o João Silveira, nosso amigo João Silveira, do Grupo Castelã, faz aniversário. Dia 22 também, quem faz é a Helene. Helene, é esse nome mesmo, tá bom? Não é nem Elaine, nem... Helene com H. Não, é Helene. Foi de aqui. Trindade. É a Fofinha. Fofinha, lá de Aracaju. Nossa amiga Fofinha. Lá de Aracaju faz aniversário. E dia 23, quem faz aniversário é a Josefa Genesi, lá do Paulo de Tarso. Também foi do Grupo Castelã com a gente. Do Paulo de Tarso, não. A Genesi é do Anjo Ismael. Quem vai fazer dia 24, que a gente fala semana que vem, que é a semana que vem que a gente fala, é o Francisco Pessoa Costa. Segundo eu estou sabendo, o Francisco é o filho do Rodrigo, vai fazer 3 anos. Francisco, 3 anos está fazendo. Anos já, meu Deus. Fiquei sabendo que eles vão fechar a rua lá para fazer uma festa. Vai. Não. Se você não foi convidado, você toca. É, eu fui convidado. A Camila que está responsável pelos convites. Muito, não, porque muito melhor, né? A Camila mandou o convite e falou, só estou convidando os amigos. Então, só, né? Pra mim, né? Então, se a Camila não te convidou, se toca, porque exatamente. Agora a gente fala, né? A mulher que manda, né? Você tá pensando que você é amigo, você não é tanto, porque não foi convidado para aniversário. E quem faz aniversário também hoje é a Célia Carpes, lá do Comé. Célia Carpes que faz aniversário hoje. E dia 19 é o Vitor Ávila, que tá lá em Portugal, o Vitor, que sempre ia nos encontros com a gente, pra Uberaba, fazendo aniversário também. Além do Francisco, né? É o meu Paco. O pessoal não sabe o que é Paco. Paco é diminutivo de Francisco, né? Que a gente fala Chico aqui. Uhum. Paco é nos países latinos, em espanhol. Também muito legal. Peguei bem com esse nome. Ele não gosta, não. Ele fala, não sou Paco. Tá certo, ele. Um nome bonito, vai chamar de Paco. Paco? Aqui no Brasil, todo mundo chama de Chico, né? Em Portugal também, Chico, né? Diminutivo de Francisco. Mas nos países latinos chama Paco, que é a junção de padres comunes em homenagem a Francisco de Assis. Por isso que lá eles chamam de Paco. Nem ele sabe por quê, né? Mas eles chamam isso. É interessante, né? Eu sempre ouvi. Eu chegava lá fora e falava, meu filho chama Francisco. Aí eles, tu tens um Paco? Paco, que é isso? Paco? Um Paco. Aí eu chegava em outro país, aí eu falava com o motorista do Uber, meu filho chama Francisco. Ele, um Paco? Eu falei, Paco, que isso, Paco? Aí ele falou, não, a gente chama Paco, Francisco de Paco aqui. Aí eu falei, mas por quê? E ninguém sabia por quê. Aí eu fui pesquisar e vi que era o diminutivo de Francisco de Assis, em latim. Vamos então pro sorteio? Legal, e aqui pra mim é Chiquinho, né? Legal. Pra mim é Cisco. Uhum. Chico. Vamos lá pro sorteio. Você fez sorteio hoje, Rodrigo? Não, mas só pra gente comentar do sorteio, a gente não conseguiu aqui porque a gente tô em treinamento aqui. Uhum. E aí a gente comentar do sorteio que já tá valendo. Deixa eu colocar exatamente aqui na técnica. Tá Paula aí. Paula, pode falar, Paula. O sorteio já está valendo, cara. No Instagram, mas hoje a gente vai. Então a gente vai liberar. Você viu que eu tô colocando a Paula na fogueira. Na fogueira. Na fogueira. Primeira vez. A gente vai sortear esse livro maravilhoso que eu sou muito afim de ler inteiro. Nas Trilhas. E ainda, que é Nas Trilhas de André Luiz. Porque a irmã não deixa, né? Que é ela que é a dona do livro, que é do Jorge Reis. Maravilhoso. E aí, para participar, então é só entrar no Instagram, né? Isso mesmo. Tem as regras ali na descrição, que é você ganhar e poder ainda presentear o seu amigo, né? Então você vai compartilhar essa mensagem desse livro lá. E comentar também o nome do seu amigo nos comentários. Isso, então, quem poder sortear os dois. Isso aí, ó. Paula tá afiada. Só para dar uma palhinha aqui, esse livro, Nas Trilhas de André Luiz, é assuntos relevantes, temas curiosos, casos interessantes. Então, nós fizemos um estudo da obra de André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, que começa no livro Nosso Lar e termina no livro... Como é que fala? Aquele final lá do livro, né? Eu esqueço, todas as vezes que eu vou falar, eu esqueço o nome do último livro, que é o 13º livro, que o André Luiz, e A Vida Continua. Ele tem 16 livros, né? Mas os outros 3 não fazem parte do tema aí, A Vida no Mundo Espiritual. E nós fizemos pesquisas com todas essas coisas aqui, e em todos os livros, né? O que tinha de comum em todos os livros nós colocamos aí, né? Como, por exemplo, Segunda Morte, né? Como caso de homossexualidade, né? Como o caso de ferramentas no elementais. Plano espiritual, elementais, ovoides. Animais no plano espiritual, ovoides, né? Todas essas coisas, por isso que a gente fala, são temas relevantes, casos curiosos e temas interessantes. Nós fizemos esse livro em 2017, que foi para o evento do Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que nós fizemos aqui em São José dos Campos, e nós fizemos o livro para doar, exatamente para ajudar no encontro. Os que sobraram, nós ficamos com eles aí, que pertencem à AME, né? E aí nós vamos sortear esse livro aí no dia 24, que é um livro muito interessante, um livro que sai bastante. Um dos livros da nosso aí que sai mais é esse, Nas Trilhas de André Luiz. Essa é uma última interessante. Agora nós vamos para a dica do convidado. Mesmo nós já não tendo combinado com a Júlia, viu, Júlia? Quando aparece essa música aqui, que ela pode aparecer a qualquer hora aqui no programa, é para a gente perguntar para o convidado se ele tem alguma dica para dar para a gente. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser o que você queira achar interessante e dar dica aqui para os nossos internautas, para os nossos vivencianos. Olha, as dicas para uma leitura, né? Eu gosto muito do trabalho do José Buberg. Ele faz trabalho de pesquisa e os livros dele são procura pesquisar documentários, etc., e traz assuntos interessantes. Então, eu quero indicar, por exemplo, o livro do Buberg. Não sei se vocês conhecem. Ele tem diversos livros, mas esse daqui é muito bom. A Oração Pode Mudar Sua Vida, né? Mostra para a gente a capa. Isso. Legal. Uhum. Né? A Oração Pode Mudar a Sua Vida. Eu acho que tem um pouco a ver com isso que nós estamos falando aqui. Mas ele tem. Até eu prefaciei um livro que ele escreveu sobre a Maria Madalena, né? Ele coloca e faz uma pesquisa com os manuscritos encontrados lá nas cavernas, lá no Egito, e resgata a Maria Madalena como discípula de Jesus. Bacana. Esse aí, você lembra do nome, Júlia, desse, da Maria Madalena? Que eu gosto muito desse tema, de estudar muito ela. Eu tenho a maior consideração por ela, porque eu tenho certeza que... Eu tenho certeza, está dentro de mim essa certeza. Quem que sou eu para ter certeza? Mas eu tenho uma convicção que a líder do movimento de Jesus era ela, sinceramente. Né? É a linha de raciocínio do Buberg. Uhum. Né? O livro chama Maria Madalena. Uhum. Legal. Depois a gente posta aqui também, Rodrigo. Acho que na internet posta. É publicado pela Editora M. Legal. Editora M. Uhum. Eu para prefaciar o livro, tive que pesquisar também. Uhum. Né? E como eu fiquei muito feliz de ver que a Maria Madalena foi resgatada como discípula de Jesus mesmo, uhum, como aquela que mais entendia a doutrina de Jesus. Uhum. Inclusive... Muito bacana o livro. Como você está citando, Júlia, Eu tenho indicado um seriado, que é Maria Madalena, um seriado grande, tem 50 capítulos, mas é o seriado mais legal que eu já vi falando da vida de Jesus. Mas você vê que o personagem central mesmo é ela também nesse seriado, que é muito legal, passa na Netflix, né? Maria Madalena. Sinceramente, eu achei assim, os atores que são mexicanos, mas são fantásticos, né? As dublagens muito bem feitas, os cenários muito bem feitos. A gente vê a simplicidade que devia ser aquela época, não a ostentação que a gente vê em muitos outros filmes aí, né? Então eu gostei bastante também desse seriado Maria Madalena. E cada vez mais que eu estudo sobre ela, eu admiro muito mais ela também. Então eu vou querer esse livro aí também, né? Que você indicou. Que legal. Você viu como é que é a dica? Legal? Bom. Eu já peguei uma dica para mim aqui. Legal, obrigado. Pessoal, vamos encerrando? Né? Ô, Júlia, nós vamos nos despedir aqui. E no final, a última palavra é a sua, para você fazer suas conclusões finais. E depois você faz uma prece para mim, para nós de encerramento também. Tudo bem? Sim. Tá certo. Posso me despedir aqui, Rodrigo, já? Pode, Paula? Então, pessoal, prepare-se para a minha despedida. Tchau para vocês. Que louca. Júlia, mais uma vez, eu tenho que agradecer a sua gentileza. Ela me ligou dizendo, olha, estou sem internet. Internet pifou. Daí o Rodrigo me ligou e falou, Rui, eu não consigo falar com a Júlia. Depois parece que foi acertado aí esses efeitos, né? Mas tudo bem. Mas eu só esqueci de perguntar, semana que vem, quem está aqui? A semana que vem é o Beto, lá de Jacareí. Betinho de Jacareí. Ah, legal, Betinho de Jacareí. Que vai falar legal. Sobre apometria. Uhum. Legal. Bem, Júlia, muito obrigado, um bom domingo para você. Muita paz, muita tranquilidade, tá? Carlinhos? Muito obrigada, Rui. Foi uma alegria estar aqui com você. Uhum. Rever você mesmo. Uhum. Eu gostaria de agradecer ao Jorge Reis, Rui Barbosa, ao Bruno, à Paulinha, ao Rodrigo, à família Vivenciana, desejando um maravilhoso domingo a todos e saudando o seu Polaco e Dona Marli, Rivail e Gisele de Itaberá, que ontem nós fizemos uma oração virtual para o seu Polaco e a Dona Marli, que não estavam bem, e o Rivail e a Gisele foram lá. Sabe com quem que eles foram recebidos ontem à noite? Uma feijoada, cara. O seu Polaco disse que é um cozinheiro espetacular e já disse que quando nós fomos lá, ele vai fazer a macarronada com frango para você ver que realmente vale a pena. Não, mas a macarronada com frango tem que ser a do João, não a do seu Polaco. O seu Polaco a gente come a feijoada. A do João que é para fazer para você, que a Gisele falou que é a macarronada do João. É, certo? Tá bom, hein? Que é só você que vai comer. desejamos um maravilhoso domingo em família, com seu macarronada com frango, com sua Coca-Cola e, como diz o Rui Barbosa, que domingo sem Silvio Santos não é domingo. Então... Ainda passando de 30 anos atrás, né? E sendo o primeiro ainda em audiência, tá vendo? Isso é um fenômeno. Exatamente. Mas eu vi uma entrevista do Clodovil falando uma série de coisas, mas essa entrevista já faz 20 anos que passou na Clodovil ainda mais vivo. Atual, né? Uhum. Esse é um fenômeno de comunicação, é o Silvio Santos. Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. E o Chaves? Chaves é fora de série. Chaves eu assisto todas as vezes que está passando, eu assisto de novo. Um maravilhoso final de domingo a todos. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Queria agradecer então a todos os nossos vivencianos aqui, agradecer também ao Bruno, a Paula. Hoje está muito melhor. Eu estou achando que tem que substituir a técnica para uma mulher, que eu acho que fica melhor o programa. Só tem homem aqui, né? Mas você está dando a Bruna? Quem é Bruna? Bruno e Paula. Ah, você falou a Bruna. Ih, então foi que nem o. Peguei o do. Desculpa, Bruno. Manda um alô aí também, Bruno. Você não falou nada? E aí? Dá um alô. Dá um alô aí que não ouvimos. Alô, alô, alô. Alô. Som. Paula, também se você quiser fazer suas considerações finais. Não, aí. Só quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui, porque é sempre muito. Para mim, domingo acordar cedo não é fácil, eu confesso. Mas, né, Bruno, hoje a gente veio assim, nossa. Mas é muito bom quando a gente está aqui, porque é muito gostoso esse clima, essa energia. A gente sai daqui abençoado, mais você leve. Sente a vibração espiritual? Sinto muito, é muito gostoso. E eu agradeço muito a oportunidade desse trabalho lindo que a gente também está fazendo aqui, e toda a ajuda. E hoje eu adorei. Desculpa os erros, tá, pessoal? Desculpa, mas a gente adorou botar a mão na massa. Bem-vindo ao clube. Vamos passando então para a Júlia. Júlia, muito obrigado mais uma vez, minha irmã. Eu que agradeço. Né? Então, eu vou fazer minhas considerações finais e a prece de encerramento, não é isso? Isso mesmo, Júlia. Tá bom. A título de considerações finais, eu quero lembrar de um capítulo do livro Obras Póstumas, e também está na Revista Espírita, sobre a constituição do Espiritismo. Lá no capítulo 5, 6, aliás, diz o seguinte, que o Espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se à forma seria infantilidade, indigna da da grandeza do assunto, que é o Espiritismo. Daí vem que os centros espíritas que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do Espiritismo deverão estender as mãos uns aos outros, né, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns. Não é combater uns aos outros, mas combater o inimigo que é comum, que são a incredulidade e o fanatismo. Então, eu quero encerrar com essa recomendação de Kardec, que está na Constituição do Espiritismo, né? E eu agradeço de todo o meu coração a oportunidade de falar do movimento espírita, que eu gosto muito de falar sobre o movimento espírita, a título de reflexão para mim mesma e também para aqueles que nos ouvem. Então, com essas palavras, eu quero convidar a todos para a prece final. E nesse momento, então, vamos unindo os nossos pensamentos, os nossos corações, voltando para Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, e rogar a Ele que nos abençoe, que abençoe a todos aqueles que compõem essa equipe maravilhosa do programa Vivência Espírita, que abençoe todos aqueles que estiveram conosco no dia de hoje, interagindo através do chat, participando do programa e estar aqui vibrando por todos nós. E assim, Senhor Jesus, em teu nome, rogando mais uma vez que abençoe toda a nossa humanidade ainda tão sofredora. Abençoa, Senhor, o nosso movimento espírita, para que sejamos todos humildes de coração, para que sejamos fraternos uns com os outros, para que possamos cumprir a tarefa que a sua bondade nos outorgou, não pela nossa, por nós termos esse privilégio, mas porque nós, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos deu a oportunidade do trabalho. Assim, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai Criador, nós encerramos o nosso programa do dia de hoje. Que assim seja. Sobre